escutar. De você, meu pai, eu nunca esqueci, e tenho a certeza que nunca te esquecerei. Foi muito que eu passei com você, você foi a minha escola e tudo que sei. Meu pai, de você sinto muita falta, já sofri, caminhei, andei demais, mil montanhas e muitos problemas eu já enfrentei. Sinto que minhas forças estão passando, mesmo assim faço da minha dor um canto pra tentar na estrada da vida sobreviver. Estiveres, sei que irás me escutar. De você, meu pai, eu nunca esqueci, e tenho a certeza que nunca te esquecerei. Foi muito que eu passei com você, você foi a minha escola e tudo que sei. Já sofri, caminhei, andei demais, mil montanhas e muitos problemas eu já enfrentei. Sinto que minhas forças estão passando, mesmo assim faço da minha dor um canto pra tentar na estrada da vida.